Romanos capítulo 6, verso 22. Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma, os convertidos a Jesus Cristo que habitavam, moravam em Roma. E nessa carta aos Romanos ele fala coisas tão fundamentais sobre a vida cristã, sobre o pecado, sobre a lei, sobre a graça, sobre sermos escravos ou não do pecado. Ele vem falando, quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça naquele tempo, que resultado colhiam? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. E no versículo 22 ele diz, agora, porém, já que vocês se converteram, nasceram de novo, são crentes mesmo, não apenas mudaram de religião, não apenas são frequentadores de uma seita ou de uma religião evangélica, agora, porém, que vocês foram libertados do pecado. Diga, libertos. Esse é um conceito, um entendimento, uma visão, uma convicção que escapa de nós quase todos os dias. Eu fui liberto. Eu fui liberto. A cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, ele operou em meu favor libertação. Eu fui liberto. Mas o maligno continua insistindo em me manter preso, escravo, dominado por uma série de coisas. E eu preciso me lembrar, não que eu posso orar e pedir ao Senhor que me ajude, eu preciso me lembrar que eu fui liberto. Eu fui liberto. É a história do general americano que foi preso por um general japonês e foi levado com seu pelotão inteiro para uma prisão de guerra lá na Mongólia. E o Japão perdeu a guerra, os Estados Unidos venceu o Japão, mas aquele general japonês não contava para ninguém. No meio da selva, sozinhos, ele não podia dar essa notícia. Porque todos os seus prisioneiros eram soldados americanos. Então aqueles soldados ficaram por meses prisioneiros do general japonês. Mas o governo americano diz assim, nós vamos atrás de todos os nossos. E descobriu, depois de alguns meses, descobriram onde eles estavam. E desceram seus helicópteros, seus soldados, cercaram aquele campo de prisioneiros de guerra e chegaram nas grades e avistaram lá o general americano, mancando, magro, doente, fracassado, entristecido e carregando uma culpa sem tamanho, porque eles haviam sido treinados dizendo assim, nós não nos rendemos, nós não nos entregamos, mas ele foi obrigado a se entregar, porque se ele não se entregasse, todos os seus soldados morreriam. Então ele decidiu se entregar e foi levado prisioneiro com todos os seus soldados. Estava ali agora há meses, angustiado, magro, doente, mancando, usando uma madeira qualquer como um apoio para capengando caminhar. E os americanos chegaram do outro lado da grade, o chamaram e só comunicaram: general, nossa nação venceu os japoneses. Aquele general, sem aparentes reações, foi caminhando com toda a dificuldade e foi em direção ao escritório do general japonês. E o general japonês estava lá sentado e viu da janela aquele general americano se aproximando. E ele tinha convicção, alguma coisa aconteceu. E o general americano, capengando e com um olhar fixo, lá naquele escritório, chegou e com a sua bengalinha, ele só abriu a porta. E olhou nos olhos do general japonês. Inerte, imóvel, tremendo por dentro. O que vai acontecer com a gente agora? E o general americano disse, isso é uma história real. o meu governo venceu o seu governo. Eu estou livre. Foi embora, comunicou os outros soldados, arrumaram os que tinham, as coisas que tinham e entraram nos helicópteros e foram embora. Sem gritar, sem brigar, sem insistir, sem mandar pedidos, sem ficar anos tentando ver um decreto. Eu fui liberto, porque o meu governo venceu o seu governo. Satanás, essa ilustração é perfeita. O meu governo, o meu Senhor, o reino que governa a minha vida, te venceu e eu fui liberto na cruz de Cristo. Irmão, você não pode imaginar que contar essa história seja uma ilustração motivacional, mas tomara que seja uma ilustração motivacional. É muito mais do que isso, é uma convicção, é uma consciência de uma posição que só eu e você podemos tomar. Ainda que eu esteja mancando, doente, magro, ainda que eu esteja preso, ainda que eu esteja vencido, ainda que eu não esteja dando conta mais de carregar essa vida, eu posso olhar para o inimigo e dizer assim: o meu rei, o meu senhor venceu você na cruz do Calvário e eu não sou seu escravo mais, eu não sou escravo mais, eu fui liberto. Pode parecer uma bravata de gente fanática religiosa. Não, não é assim, não. Isso aí é coisa de crente. Isso aí é... Não, não. Pode parecer isso, mas não é. E essa convicção e essa atitude só pode ser tomada por cada um de nós. Só pode ser tomada por cada um de nós. A palavra do Senhor continua dizendo: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos. Leia comigo: transformados em servos. Quem verdadeiramente foi liberto do pecado foi transformado em servo. Então, aquilo que o Senhor quer que a gente faça e que a gente viva não é um favor que a gente faz a Deus. Eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou entrar nessa escola, eu vou participar de uma célula, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou servir, eu vou evangelizar. Não, não é um favor que eu e você fazemos para Deus. É uma consciência de que eu fui transformado em servo. Eu sou servo de Deus. Você é servo de Deus. E se você não serve a Deus, é possível que você não tenha sido liberto. Mas se você foi liberto, você foi transformado em um servo de Deus. É o que a Bíblia diz. Transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Antes da vida eterna, a santificação daqueles que são servos, porque foram libertos. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos de quê? Libertos do pecado. Não só libertos do pecado, mas libertos da lei do pecado. Qual a diferença? A lei do pecado é uma opressão ou uma pressão ou uma tentação que nos anuncia: você não tem como vencer. Você se submete, você acaba fazendo, é a lei do pecado que ordena, que impera. Não, eu fui liberto do pecado e fui liberto da lei do pecado. Eu fui liberto das consequências do pecado. Eu fui liberto das consequências, mas não, eu fui liberto, porque em Cristo Jesus eu fui justificado. O que deveria ser pago e teria que ser pago e foi pago, não foi pago por mim, foi pago por Ele, com o seu sangue na cruz do Calvário. É por isso que eu fui liberto. Não é porque Deus deu uma de o poderosão e vai e põe o diabo para escanteio e falou assim: ó, não te interessa. Não, não, não. Deus falou assim: não, eu sou justo. Satanás, é justo que você receba o que você deve receber por conta daquilo que as pessoas te devem. Então eu vou pagar. Não é justo eu livrar as pessoas da consequência do pecado, mas eu vou pagar por elas. Então eu, crendo, me aproprio da verdade de que eu fui liberto das consequências do pecado, porque eu fui liberto do pecado, eu fui liberto da lei do pecado, e eu fui liberto também da carne. Então todas as vezes que o inimigo lança um dardo na nossa mente, fala assim, mas eu não consigo. Ah, olha, eu não consigo, eu vou comer esse doce mesmo, eu vou deixar para lá essa dieta mesmo, que eu não consigo, não dou conta. Não, você e eu fomos libertos do pecado. E libertos da carne. Libertos, irmão. Nós somos libertos das fortalezas. Eu estava conversando com um irmão esses dias, e ele tem uma fortaleza na mente. Ele quer porque quer um negócio, e todos já disseram a ele, não vá para esse caminho. Mas ele insiste em ir. Ele tem uma fortaleza dentro dele, que não deixa ele pensar de outro jeito. Ainda que o jeito de pensar dele está errado. Mas ele fica. Isso a gente chama geralmente de cabeça dura. A gente chama geralmente de gente que não dá ouvidos. A gente insiste com essas pessoas e elas não querem ouvir, porque tem uma fortaleza na mente. É uma estrutura de pensamento que não o deixa ver outras coisas, ver de outra forma, mas a Bíblia nos diz que eu e você fomos libertos das fortalezas. Eu posso ter uma fortaleza tentando me conduzir e ainda ganhando muito lucro, me conduzindo por anos e eu não consigo vencer, mas eu decido nessa manhã me apropriar pela ceia do corpo de Cristo, que eu fui liberto das fortalezas. Eu fui liberto, Senhor. Eu fui liberto dos sofismas. Aquelas coisas que a gente aprende na sociedade, que a gente aprende na escola, que a gente ouve no ambiente de trabalho, e elas vão moldando o nosso jeito de rir, de criticar, de pensar, de questionar. Eu fui liberto dos sofismas, eu fui liberto dos dardos, porque o diabo continua lançando os seus dardos, suas setas, suas sugestões malignas, mas eu fui liberto disso. Não vai prevalecer sobre a minha vida. Irmãos, essa reação, só eu posso tomar por mim. Só você pode tomar por você. Fomos libertos dos demônios. Libertos dos demônios. Tem gente que tem medo, medo. Não, você não busca Deus porque tem medo. Você busca Deus porque tem certezas. Eu tenho certeza. Eu fui liberto no poder do sangue de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, eu fui liberto dos demônios. Eles não têm poder sobre mim. E não importa se eu sei, se eu não sei, se eu estudei, se eu não estudei. É como meu irmão Messias, presbítero da presbiteriana há muitos anos. E pela primeira vez, ministrando em algum lugar longe daqui, ele foi ao altar e ele ministrou a palavra. E as pessoas vieram ao altar e ele desceu no meio daquelas pessoas. E uma delas, quando ele chegou e estendeu as mãos, foi tomada por demônios e foi pega endemoniada. E ele falou assim, eu não sei o que fazer, eu nunca orei por demônios. Eu sou presbiteriano, eu nunca fui ensinado sobre isso. Negócio de expulsar demônios, eu não sei, Senhor, mas eu te ordeno, fica quietinho e não apronta aqui, eu te amarro em nome de Jesus. E nós temos testemunhas, outros irmãos que estavam com ele viram isso acontecendo, e ele falou assim, foi a minha primeira experiência na vida com expulsar demônios, e eu descobri que eu fui liberto deles, e que eu tenho autoridade sobre eles, e que eu posso contra eles, e assim com você e qualquer um de nós, em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Mas essa atitude não é o pastor que vai fazer por você. Não é o anjo que Deus vai mandar. Não é uma intervenção do Espírito Santo, assim, com um milagre extraordinário naquele momento só para você, não. É o clamor de dentro de você, na convicção. Eu fui liberto. Eu fui liberto. Eu fui liberto do medo. Ah, eu tenho medo. Eu fui liberto do medo. Fui. É porque eu estou com tanto medo, mas comece a crer que você foi liberto do medo. Liberto do medo, liberto da tristeza, liberto do desânimo, liberto da acusação, liberto da ignorância, liberto das manias, liberto dos hábitos, liberto do poder das carências, baixa autoestima, liberto do inferno, liberto da condenação eterna, liberto do domínio das trevas, liberto das enfermidades, liberto da pobreza, liberto do engano, liberto de fantasias, liberto da manipulação, liberto de ganância, liberto da morte, liberto das heranças malditas, liberto da incredulidade, liberto dos prazeres do mundo, liberto do adultério, libertos de tudo aquilo que o inimigo lança de dardos nas fantasias, seja com iniquidades, seja com prostituição, seja com lascívia, libertos do rancor, libertos de ódio, libertos de amargura. Eu não vou ficar escravo, preso de uma amargura, de um sentimento, de uma falta de perdão. Eu fui liberto disso. Fui liberto da amargura, da maldade. Eu fui liberto do mal. Eu não temo o mal. Ai, porque aquela pessoa pode fazer o mal. Eu não temo o mal. Eu fui liberto do mal. Eu fui liberto da angústia. Eu fui liberto da preguiça. A preguiça não vai me dominar. Eu estou hoje assim com vontade de nada. Ai, se eu pudesse sumir. Ai, eu queria... Eu fui liberto da preguiça. Eu vou me levantar. E Deus tem algo para eu fazer hoje. Deus tem algo para eu fazer nesse ano. Que vai me levantar e me colocar num lugar de frutificação. Eu fui liberto da solidão. Ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém me quer. Eu não, eu fui liberto da solidão. E o Espírito de Deus habita em mim. Eu não estou sozinho. E se eu quiser, eu posso ir a qualquer lugar e fazer amigos, e ajudar pessoas, e me conectar com outros, e servir alguém, e conquistar coisas novas, e abrir portas, e construir coisas novas. Porque eu fui liberto da solidão. Eu não vou ficar preso, escravo da solidão. Eu fui liberto da depressão. Ah, mas o médico explicou, porque o médico explicou, porque esse aqui, tem... aí o doutor passou, que esse aqui, e não tem jeito que o resto da vida eu vou tomar isso aqui, porque a depressão... Eu fui liberto da depressão. Não importa quais são os lastros físicos, químicos, biológicos ou psicológicos que estão ali me te prendendo, mas eu fui liberto, então esses laços vão cair por terra. Eu fui liberto, no poder do nome de Jesus Cristo. Eu fui liberto dos complexos. Eu sou assim, acabou. Eu tenho esse cabelo, eu tenho esse corpo, eu tenho essa estatura, eu falo desse jeito, eu fiz isso, eu passei por aqui, eu não passei por ali, eu não tenho complexo. Eu fui liberto no sangue do Calvário. A cruz de Cristo não é um símbolo religioso, a ceia do Senhor não é um ritual religioso, é um memorial de que naquele dia, na cruz do Calvário, eu fui liberto. Eu fui liberto. Eu fui liberto da baixa autoestima, eu fui liberto de inveja, eu fui liberto de soberba, eu fui liberto de mentiras, eu fui liberto. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Fecha os teus olhos. Tem essa música para colocar, por favor, Mateus? A cruz me libertou. Fecha os teus olhos. Só põe diante do Senhor aquilo que você já sabe no seu espírito, agora pela manhã, de que ainda está te prendendo.